Telefônica informa. Este número de telefone existe. Eu é que não posso atender agora. Deixe seu recado após o sinal, que eu ligo assim que puder. Ou se não, ligue novamente, outra hora. Obrigada.